somos 77 rock. Etcetera, de novo nas pistas rimando. Chegando, mostrando, deixando o terceiro álbum lançando. Interioranos para todo o país. É a rima que nós quis, e aí Natan diz: português é correto, sabemos disso. Mas tem dialeto, é o compromisso. Desde 9-8 mostrando serviço. Salve, salve, simpatia, o rap é isso. SP Araraquara pro mundo. Pra alguns vagabundo, não conhece minha vida, nem sabe da minha lida. Mas quem conhece não fala, só trabalho sem bola. Deixa pra lá, só lamento. Não vou usar o meu tempo pra guerrear. A intenção é conscientizar. É isso que agora você vai prestigiar. Nem mais e nem menos, Andernato, é isso mesmo. Com DJ Flower que risca na rima, vem não arriscar. Princípio saga punitiva, fruto negro. Mentes urbanas, mano, Rick, conceito negro. Em sentina da soul, enigma da vida. Deseja você, sempre o bem, não duvida. Assim que o rap caminha, com o ritmo, o amor e a poesia. Evolução, estou dentro, só filmando lançamento. É a guerra que perra, a visão do apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. E vai pra filho no jogo, 2000 e vários são de novo. Pai, vou querido, homenagem, mó sentido. Rolê em partida sul, vários parça comum. Doença, adicção e relato de vida. Que ganharam são remixes ainda antes da partida. E agora sente-se, acomode, prepare pra ouvir. Diretamente pra sua mente pensar e refletir. E agora sente-se, acomode, prepare pra ouvir. Um som bem diferente, você vai curtir. Salve, salve, simpatia, etc, é isso. Tá desde 9-8 mostrando serviço. Nas madruga, noite e dia, etc, é isso. Pois desde 9-8 foi só compromisso. Salve, salve, simpatia, etc, é isso. Tá desde 9-8 mostrando serviço. Nas madruga, noite e dia, etc, é isso. Pois desde 9-8 foi só compromisso. E agora sente-se, acomode, prepare pra ouvir. Diretamente pra sua mente pensar e refletir. E agora sente-se, acomode, prepare pra ouvir. A intenção, quem é guerreiro, pensar em nunca desistir. Desistir jamais. Comunidade periférica ouvirá. Um minuto da sua atenção. Sua atenção. Um minuto. Um minuto da sua atenção. Sua atenção. Um minuto da sua atenção. Comunidade periférica ouvirá.